E sem mais delongas, então vamos começar. Presidente, senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sr. Dr. Fernando Rocha Andrade, excelentíssimos técnicos das representantes da Direção de Finanças da Aveiro, empresários e empresárias, demais público, comunicação social, ser todos muito bem-vindos a mais um seminário da AEDA. Compete-me, por razões institucionais, proceder à abertura dos trabalhos. A minha função não é fazer aqui intervenções de fundo, mas de qualquer forma aproveito a circunstância para dirigir algumas palavras em nome da associação. E para não me expressar muito, resolvi escrever, e até porque quando não sei a lição tenho de usar cábulas. Sendo o Orçamento de Estado o documento através do qual o Governo delineia a sua ação para determinado período, é, na minha opinião, o documento mais importante que o Governo executa, que o Governo põe durante o exercício, que o documento mais importante que elabora. E por isso também tem um impacto enorme nas vidas de todos, cidadãos, singulares, pessoas coletivas, entidades públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos. O Orçamento de Estado, como sabem, tem muitos mapas, tem muitos quadros, tem muitos números, mas é muito mais do que isso, porque tem implícita toda uma filosofia de trabalho, toda uma linha de pensamento, que, obviamente, funcionam sempre numa lógica de despesa e de receita, que é necessária para cobrir a despesa. Receita essa que resulta dos impostos e das taxas que o Estado tem que cobrar aos contribuintes, a esses tais cidadãos, singulares, coletivos, etc. E daí que a AEDA, enquanto Associação de Empresários, representantes dos empresários, que são o seu único partido, deixem-me fazer aqui esta declaração de interesses para que não haja confusões, que são a sua principal bandeira, os empresários, porque temos que acolher a todos. Tem tido a preocupação de, todos os anos, promover sessões de esclarecimento sobre a forma como o Orçamento de Estado irá ser executado e, mais especificamente, nos aspectos que se relacionam com a matéria fiscal que aos empresários diz respeito. Para a realização dessas sessões de esclarecimento sobre o Orçamento, habitualmente temos contado com a colaboração desinteressada de qualificados quadros da Direção de Finanças de Aveiro, o que acontece novamente este ano, e aos quais, por isso, mais uma vez, a AEDA agradece honradamente. Mas, dando a circunstância especial de termos atualmente um aveirense como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nós não podíamos, de maneira nenhuma, aliarmos dessa circunstância e, por isso, ousámos dirigir ao Sr. Secretário de Estado o convite para nos honrar com a sua presença. Bom, imediatamente, é que foi imediatamente, o e-mail chegou lá e a resposta veio em seguida. O Sr. Secretário de Estado aceitou o convite. Por esse facto, pela imediatez da resposta, e por ter aceito o nosso convite, em nome desta associação, quero expressar a Vossa Excelência um cordial e muito vivo agradecimento. Esta atitude toca-nos mais fundo ainda, porquanto nem sempre encontramos similar resposta noutros responsáveis políticos, muitos dos quais só nos procuram nas vésperas das eleições. Bom, desempenha, Vossa Excelência, um dos mais importantes, difíceis, uma das mais importantes, difíceis, ingratas e impopulares missões governamentais. Convém que se diga. Apesar de ser um dever cívico pagar impostos ao Estado, bom, é lindo dizer, mas é verdade. O facto de ser uma obrigação imposta reveste-a de uma carga hostil, indesejada, porque na generalidade das situações o interesse em pagar impostos é reduzido. Reconheçamos. Não é que queiramos fugir, mas custa-nos a pagar. E então, quando já andamos há tantos anos a pagar impostos, e tantos impostos, bom. Por outro lado, é bem sabido que a carga fiscal em Portugal, tanto para as pessoas singulares como para as pessoas coletivas, de alguns anos a esta parte, e por razões sobejamente conhecidas, mantém-se num dos níveis mais elevados entre os países da União Europeia, o que mais acentua a dificuldade em cumprir aquele dever cívico. E, por sua vez, para o Estado, mais dificuldades também tem em cobrar. E mais esforço tem de fazer. Por tudo isto, é um facto que desejaríamos imenso ouvir da boca de Vossa Excelência a notícia de que pudesse estar para breve um alíviozinho, uma redução da carga fiscal. Mas, cabendo a Vossa Excelência o papel de fazer cardeal diabo, de defender o Orçamento de Estado para 2016, no que há matéria fiscal de respeito, penaliza-nos que não possa renunciar-nos tal boa nova. Paciência. Não há muito tempo, talvez há pouco mais de um ano, um respeitável banqueiro prometiu-se proclamar, não sei com que autoridade, que o povo aguenta, aguenta. Como que equiparando esse povo a uma espécie de pele de bombo. Bom, o Bordal Pinheiro tinha mais imaginação. Com o Zé Povinho, enfim, ainda lhe deu uma ar de bonomia e pobre diabo, mas... Mas este dizer que o povo aguenta, aguenta, enfim. Assim como eu discordo profundamente tal deslate, penso que Vossa Excelência também discorda. E por isso imploro-lhe, Sr. Secretário de Estado, que não siga tal conselho e não nos assuste com novas subidas de impostos. Bom, digo isto porque fiquei com esse receio quando, aqui há umas semanas, ouvi o Sr. Secretário de Estado falar sobre a subida do ISP, mas se calhar foi um lapso de língua. Mas peço também a Vossa Excelência que, apesar disso, nas suas comunicações, não use de disfarces para comunicar como um qualquer lobo mau na história do capuchinho, pela simples razão de que o assunto dos impostos é sério e dirige-se a contribuintes. E, de acordo com as estatísticas recentemente publicadas, Portugal até já está em quarto lugar entre os países da União Europeia que ocupa mais horas a cumprir as pesadas obrigações fiscais. Portanto, vamos ver se conseguimos pôr um travãozinho nisto, se quiser estar. As empresas e a iniciativa privada são, como todos sabemos, o motor principal da nossa economia. Para a riqueza que criam e que distribuem, a começar pelos postos de trabalho que criam. Não se lhes pode fazer somente exigências e imposições. Já basta o facto de os empresários, quando se envolvem em projetos, se comprometerem. Não é de se envolverem, é de se comprometerem com os projetos. De comprometerem o seu património. De comprometerem até a sua reputação. É que, em termos de responsabilidade, não é só a responsabilidade social, a responsabilidade societária, que fica, em alguns casos, supostamente limitada ao valor do capital subscrito. Não, não. Em muitos casos vai muito para além disso. Por outro lado, os empresários portugueses não fazem greves. Não sabem fazer greves. Até porque necessitam do tempo todo para trabalharem, para conseguir dinheiro para pontualmente pagar os encargos que assumem para com os trabalhadores, com o fisco, com os bancos, com os fornecedores, etc. Em menino, ensinaram-me uma das coisas que me ensinaram foi a de nunca tirar os ovos todos do ninho. Deveria deixar ficar sempre o endez. Porque, de contrário, a galinha passaria a ir pô-los noutro ninho, noutro lado. Quiçá, em casa do vizinho, que muito certamente ficaria todo contente com a postura. Pois com as empresas acontece o mesmo, Sr. Secretário de Estado. E se não veja-se o caso das localizações para os paraísos fiscais. estão em voga neste momento. E também me ensinaram que nunca se deve tirar o mel todo da colmeia, porque durante o inverno, por vezes bem longo, as abelhas necessitam de ter mel para se alimentar. E com as empresas, há que ter idênticos cuidados. Não vá aparecer alguma crise como a que vimos vivendo desde 2008. Bom, deixando estas mesinhas caseiras, passa a expressão, permito-me transcrever um breve excerto de um livro, Porque Falham as Nações, de Darren Acemoglu e James Robinson, considerado como melhor, pelo Financial Times como o melhor livro do ano de 2014. Dizem: proteger os direitos da propriedade privada é fundamental, uma vez que só aqueles que gozam desses direitos estão dispostos a investir e a aumentar a produtividade. Um empresário que espera que a sua produção seja alvo do roubo ou da expropriação ou seja absorvida pelos impostos, terá poucos incentivos para trabalhar e muito menos incentivo para fazer investimentos e introduzir inovações. Sem ter qualquer pretensão de fazer aquilo que Calimero, lembro que a pesada, exagerada carga fiscal a que as empresas estão submetidas é um fardo que não só as debilita, como desretira a competitividade. Fator este de elevada importância, não só para a sua subsistência, sobretudo numa economia globalizada que todos temos que enfrentar, mas também de primordial interesse e de melhor interesse para o desenvolvimento de Portugal. Essa carga fiscal tem sido também, não só, uma das causas da descapitalização e do endividamento das empresas, sendo por isso encontrar urgentes medidas para reverter a situação. Há anos que vimos ouvindo falar da instituição financeira de desenvolvimento como sendo a solução para tão magno problema da descapitalização e do endividamento, cuja demora no arranque temos questionado. Como, infelizmente, embora não seja da área do seu Secretário de Estado, reconheço, mas como, infelizmente, continua a não se vislumbrar a concretização do tal desidrato, não obstante as manifestações de intenção que esporadicamente vêm a público, bem nos apetece começar a proclamar aquela conhecida expressão latina, res non verba. E quanto ao orçamento de Estado para 2016? Bem nos apercebemos dos compromissos e limitações que condicionaram a sua elaboração. Apesar disso, desejamos que venha a ser bem sucedido, para bem de todos, para bem do nosso país, embora esteja-se longe de ser amigo das nossas empresas. Assim, neste contexto, e não só, não compreendemos determinadas medidas tomadas, nomeadamente a recusa em continuar com a redução do IRC, a redução do número de anos de reportes de crises fiscais, o agravamento da participation exemption, a exigência num inventário permanente para tão grande número de empresas, a taxação de suprimentos e juros de sócios em determinadas circunstâncias, para mais sabendo-se da dificuldade que muitas empresas têm em se financiarem através da banca, as tomadas de posição contraditórias e penalizadoras do fisco na apreciação de alguns PERs e as mudanças tão frequentes na legislação fiscal. Por sua vez, desejaríamos ver, por exemplo, ampliados incentivos ao reinvestimento e retenção dos lucros nas empresas, os incentivos à reorganização, concentração, fusão das PMEs, para já não falar na aprovação de uma lei-quadro, talvez há 10 anos, para a economia portuguesa, em que a matéria fiscal ocupe um capítulo abrangente e com perspectivas de estabilidade, capaz de incutir confiança e atrair investimento nacional e estrangeiro, tão necessário para nos ajudar a combater o desemprego, a criar expectativas futuras para os nossos jovens e a contribuir para o equilíbrio das contas nacionais. Vossa Excelência sabe bem do valioso contributo das empresas do Distrito Aveiro para a economia do país, e quanto o país delas e de muitas outras necessita. Oxalá as próximas medidas a tomar venham ao encontro das nossas justas expectativas, porque quem paga impostos como paga também deve ter direitos. Por isso, ao mesmo tempo que renovo a Vossa Excelência, Sr. Secretário de Estado, os nossos agradecimentos muito sinceros pela presença neste seminário e nestas instalações, afirmo que em si depositamos um elevado capital de confiança pela capacidade que sabemos ter para compreender a situação e defender as melhores soluções possíveis para as nossas empresas, que é o mesmo que dizer para a economia de Portugal. Termino formulando para todos votos de um profícuo seminário. Muito obrigado.